para 2000 pés na chegada à mar, então 3226, ajuste 1016. Zero zero, reposto estabilizado no LS. Baixando para 2000, reposto para estabilizado. China 6258, portão 11, Alfa, já está, ingressa Juliette. Alfa, Juliette, portão 11, China 6258. Aprovado Natal 370010, rodando 0 com curva à esquerda, Pucas e Par 1935 no controle, 5037 transponder no 105 portão 1. Hoje no 7, no 4, vai descer para 2000 pés, na chegada à mar e ajustado em 1-0, 1-6. O no 7, no 4, reduza para 220 nós, após cruzar uma centena. É o tráfego número 4 na aproximação. O que o precede está na posição de 11 horas, a aeronave está a 9 milhas, passando o nível 120. Ok, cliente, as descrições da caixa estão certas, direto para o Kio, gol no 7 no 4? Você pode prosseguir para 2 mil pés, está dispensado de cumprir as restrições em verticais, porém as de velocidade só tem que manter. Reduza para 220 mais. Cliente, gol no 7 no 4. Boa noite, gol no 643, desça para 4 mil pés, ajuste 1016, chegada bom fim. Beleza, no localizador 360. A 3600, complete a aproximação, chame torre 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa. Autorizado ao localizador por volta 606. Estimativa, resposta autorizada em ANS, colônia 606. Botará, colônia 606. Zero, autorizado pouso, pistão 0. 130 graus, 089. Livre pouso, pistão 0, 3600. Por 606, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, por 606. Boa noite, boa noite, 06. 06, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, boa noite, 06. Zero, no solo aos 38, libera direita, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3600. Por 606, pista livre, 140 graus, 089, autorizado pouso. Perante, eu levo pouso na 606. Juliette, portão 5, no 606, obrigado. Gol no 805-119, 2 horas e 50, alternando Fortaleza, está pronto para o baixo. Colômbia 43, redução para 2009. 0 acima 2-26, gol 1-8-05. Estamos 3-2-2000, reporte para o sul externo. Estimativa, o número tem na aproximação, o número 43, reduza para 200 nós. 009-943. Polo 7 no 4, reporte estabilizado no MS. Será estabilizado com o 7 no 4. Passando onde a serra baixada e travado, TAN 3226. 3226 autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 08 nós. 150 com 8, ele me pôs. Aeronomia, contará localizador, aeronomia 43. Boa noite, TAN 3891, desce para 4 mil pés na chegada bom, seu ajuste no 016. Estabilizado ILS, gol no 7 no 4. Cuidado de aproximação, gol no 7 no 4, chame torre 18-6. 18-6, gol no 7 no 4, muito obrigado, bom trabalho. Aumente. Salvador, boa noite, gol no 7, no 4, estabilizado e LF, visual copista. Ciente, reporte passando externo, no 7, no 4. Reportar, gol no 7, no 4. Tá pronto no 805? Pronto. Ali mantém após o tá na curta. Salvador, boa noite, Papa Romeo Bravo, passando. 3226, libera a direita, prossiga até antes da Juliette, aguarde ingresso, parte 1. Ok, antes da Juliette, aguarda 3226. Gol no 7 no 4, aguarda pista B. Aguardando, gol no 7 no 4. Gol no 805, vento de 160 graus com 8 nós, o TAN livrou, está autorizado a decolar. Decolagem com 0, gol no 3, no centro dos correios. Pegando cópia. Localizador, gol no 643. Gol no 643, complete aproximação, torre 186. 3226, portão 1 no 0, autorizado ingresso, Juliette. Passado. Juliette para 1 no 0, 3226. Gol 1935 aos 49. 1935, 8. Salvador, gol no 805, boa noite, 1810, Pucas e Pá. Boa noite, gol no 805, subiu, mantenha o 370, sai da Puca. 370 na Puca. Oi, Salvador, gol 1643, uma milha de externo, baixar travado. Com 1643, aguarda pista livre. Aguarda, 1643. Coral, companhia de voo, decola da 10.1935, tirando ponto 5032. Seno 4. 5036, está pronto para o acionamento também. Mará para o saque. 643, livre pouso, pista 10, 160 graus, 629. Este livre pouso no 0, 9643. Descer 3-4-4, boa noite. Desce para nível 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, 3-5-3-4-4. Alfa Tango está acionado, 2 a bordo, autonomia de 0630, alterna Campinas, pronto para ataque. Afirmativo, é o tráfego número 4 na aproximação. Gente, aguarda para ingresso no pátio 1, no Bravo. Pode voar direto de passo? Aguarde. No 714, portão 2, autorizado ingresso. Portão 2, autorizado ingresso via Juliette. Vou no 714. Meia reporte estabilizado em LS. Meia reporte estabilizado em LS. 53, direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, no 643. Ono 805, vou exibar, chame o centro Recife, 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, vamos exibar, obrigado, boa noite. Campinas, 0630, 2 a bordo, segue na Índia, não pode esperar 18 meio, o Bravo tá bom. Autorizado, linha de colapso, estamos 0, 160 graus, com 629, Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, modifique a saída para Coral. Alfredo em Salvador, 356-44, cruzando 070 para 070, 4 milhas de Itaca. 344, reduza para 2009, seu vetor, irá manter a presente proa, descendo para 3 mil pés. Manter a presente proa, reduzindo para 2009, seu vetor, 3491, reposta apesar do MDS, 2 mil pés, 1096, na 3891. Controle de MDS, 3891. Tá, 3152, para Maceió. Tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Passa o tango, decolou 58, 1935. 1935, bom dia, Bravo 4.